É, o seu coração bate feliz porque você está ouvindo e curtindo e participando pela Rede USP de Rádio, da audição de todos os domingos de manhã, com gravações tocadas no Rádio da Vovó, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Gente ouvinte, você já sabe, hein? Mande uma cartinha para nós. Coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nós estamos levando um jardim, um coreto, a música e a saudade. Esta pedida sonora que está no ar em seu 14º ano consecutivos. E hoje ela fica em móveis e está em festas. Estará aniversariando no dia de hoje Dona Wandra Rossi, gentil funcionária da Lafique Imóveis, que estará recebendo Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho. Todas as felicitações, eles que são donos da Lafique Imóveis e também da equipe daquela casa e de seus familiares. A Dona Wandra Rossi, pelo nível hoje sendo festejado, os parabéns a você. Vamos nós com música? Vamos sim. Nós vamos, de acordo com o nosso roteiro, atender a Dona Ana Rosa Ortiz, que reside em Porto Ferreira. Porto Ferreira também amanhece ao som desta pedida e Saurinha Garcia desfila e canta do saudoso cantor Lúcio Alves e Haroldo Barbosa, em belíssimo arranjo de Isaura Garcia, de conversa em conversa, para a Dona Ana Rosa Ortiz de Porto Ferreira, que ainda quer ouvir, com a bandinha do Altamiro Carrilho, do Zequinha de Abreu, que nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, a valsa branca, ainda para ela, Serrinha e Zé do Rancho, música raiz, música maravilhosa, música que merece ser divulgada, com Serrinha, dele mesmo Serrinha, para a Dona Ana Rosa Ortiz, O Que Tem a Rosa. Foi de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você, só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não é distância, é melhor juntarmos nossos cravos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando. Deus fará. Vivendo dessa maneira, continuar não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não. Não sou limão, eu não. Pois de conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você, só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não é distância, é melhor juntarmos nossos cravos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando. Deus fará. Vivendo dessa maneira, não adianta não. Não, o que passou é poeira, deixa de asneira. Eu não sou limão, não sou limão, eu não. Não, não sou limão, eu não. Foi de conversa em conversa, você vai arranjando uma vida de briga. Foi de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos cravos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo dessa maneira não adianta não. O que passou é poeira, deixa de asneira. Eu não sou limão. Thank you. Olhada, foi o sereno da madrugada. O que tem a rosa tão desfolhada, foi o sereno da madrugada. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado, rosa não vem. Sinto saudade, suspiro também. Mandei recado e rosa não vem. Nesta viola, só ela mesma que me consola. Chorei, choro nesta viola, só ela mesma que me consola. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza, rosto formoso. Adeus, adeus, coração mimoso, delicadeza e rosto. rosto formoso. Ao relembrar velho amor, que o destino não quis, é alma dolida, ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar, mas ela está em sintonia. É, você está ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP. Dona Joana Terra está conosco. Ela tem 86 anos de idade. De acordo com sua cartinha, Dona Joana Terra, que reside em Descalvado, diz que aos domingos não perde esta audição. Ela, com 86 anos de idade, gostaria de reativar a memória ouvindo, em adaptação para o nosso idioma, do Oswaldo Santiago, o ditador de sucessos, o cantor Del, defende A Vida Cor-de-Rosa, La Vie en Rose. Banda do Corpo de Bombeiros garbosamente desfila. Gravação do século passado da Casa Edson, lá do Rio de Janeiro. Notem bem, esta gravação tem mais de 120 anos. Com a Banda do Corpo de Bombeiros, do Ernesto Nazaré, pianista que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro. Brejeiro. A gravação autêntica e original desta música. Tudo isso para ela que tem 86 anos de idade e que reside lá em Descalvado, a capital nacional do frango de corte, Dona Joana Terra, que ainda quer ouvir, com Zé Feste e seu trombone, do músico e médico Gilberto Carvalho, ele que também era pianista, a melodia Maringá. Sendo alegre assim, meu dentro em mim, batendo alegre assim, meu coração. Lararararara, lararararara, meu coração. Lembrar velho amor que o destino não quis é ter a alma dolida, é ser feliz e infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Nós estamos levando para vocês um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, vamos para mais um intervalo, aliás, o último, e na volta em nosso coreto Ciro Monteiro, Nelson Ferraz e Orlando Silva.